Agradeço primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso e seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, que louvado seja. Aos meus mentores espirituais e a toda a minha família, minha mãe, tias, tio, irmã, primos e primas, sobrinhos, cunhados, a minha esposa e meus filhos, a minha avó que sempre olha por mim, ao meu avô João Preto, vida longa, aos companheiros que me ajudaram a fazer a história do Câmbio Negro nesses 10 anos, Zeca, Luiz Eduardo, Daniel, Hit, Marcelinho, Bel, obrigado a todos vocês e as suas famílias, DJ Rafa e família, DJ Tidos e família, obrigado a todos vocês, ao Andy e toda a equipe do Zen Studios, aos DJs, rappers, breakers, grafiteiros, B-boys e B-girls, que mantém acesa a chama do hip hop nacional. Agradeço também a melhor gangue de break do centro-oeste do país, uma das melhores desse Brasil, Def Zulu Breakers. A melhor equipe técnica que eu já tive o prazer de trabalhar: Chile, o Ilegal, Zé Luiz, o Pokémon, Bozo, o Mano, Dedé, o Louco e Bolão, Metal From Hell. Aos empresários Sérgio Batatinha e Tubarão, bate nele, Cris. A Matraca e a Trama por me apoiarem mais essa empreitada. Ao Miranda e esposa pela amizade, João Marcelo e Manu, a quem hoje eu posso me atrever a chamar de amigos. A todos, todos mesmo da Trama. A todos que agradeceram o primeiro, segundo e terceiro discos do Câmbio Negro. Toda a rapaziada da CI, de todo o DF, do entorno. Aos amigos da 19, TC Slam e F Cambambata. E finalizando, agradeço a Deus por livrar-me dos falsos amigos e dos amigos falsos. E que o Senhor tenha piedade de suas almas.